comigo. Porque se não, como seria esta vida? Conforto de amar, de amar. Se há dores, tudo fica mais fácil. Seu rosto silencia e faz parar. As flores que me manda são fato do nosso cuidado e entrega. Meus beijos sem os seus não dá. Chegariam sem paixão. Meu corpo sem o seu, uma parte seria o acaso e não sorte. Esta vida.